aí de Abadiane, a Grande Oliel, o Anito Oliveira, o Bideca, o Jonca de Camargo, todos da equipe e, claro, audiência fantástica em Abadiane e toda a região. Ô Joelma, um beijo para você, viu? Desde Cristina, todos vocês, amigos. Trio Bailão de Minas cantam Tapa na Peteca, Trio Bailão de Minas. Aí são amigos nossos aqui de Brasília e cantam bonito. Tapa na Peteca. Ô, Zé Paulo, você também já deu um tapa na peteca? Menino, é todo dia. A peteca é um esporte que pouca gente conhece. Nos jogos de hoje em dia ela nunca aparece. É um jogo divertido praticado com a mão. Tem que ter habilidade se quiser ser campeão. Eu pratico há muito tempo, até acho que sou atleta. Todo dia lá em casa dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. E falar que tem um clube lá no centro da cidade que pratica esse esporte pra minha felicidade. Mas se isso for verdade, desse clube serei só. Só pra me manter em forma praticando o meu esporte. Eu pratico há muito tempo, até acho que sou atleta. Todo dia lá em casa dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Peteca lá de casa um dia tava estragada. Tinha perdido as penas e o meio tinha rasgado. Mas ficar sem meu esporte é coisa que eu não fazia. Por falta de uma peteca, dei um tapa na peteca da vizinha. Eu pratico há muito tempo, até acho que sou atleta. Todo dia lá em casa dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Peteca lá de casa um dia tava estragada. Tinha perdido as pernas e o meio tinha rasgado. Mas ficar sem meu esporte é coisa que eu não fazia. Por falta de uma peteca, dei um tapa na peteca da vizinha. Eu pratico há muito tempo, até acho que sou atleta. Todo dia lá em casa dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca, dou um tapa na peteca, dou um tapa na peteca, dou um tapa na peteca. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Gilmar Souza. Gilmar Souza, os amigos da Rádio Líder FM, Simolândia, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Aí, Gilmar Souza, Rayane, todos da equipe, todos os nossos ouvintes aí de Simolândia, Alvorada do Norte, toda aquela região ali, ouvindo o nosso programa pela Rádio Líder FM de Simolândia. Gilmar Souza é nosso grande parceiro desde quando ele trabalhava na Rádio Nova Dimensão FM de Aciara, Estadão de Goiás. Um abraço, Vilmundes, São Luciano Santos, todos da equipe aí de Aciara, Estadão de Goiás, onde nós temos a Rádio Nova Dimensão. Gilmar Souza hoje está na Líder FM de Simolândia, também no Goiás, com muito sucesso. Um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu? meu amigo Fernando Antônio Girardi, da Difusora AM, aí de Juara, né? De Juara, Estadão do Mato Grosso, Zé Canhoto, a Vanessa, a todos vocês. Aí, Osés Cordeiro, cabra danado, muito obrigado pelo apoio de vocês, viu? Meu amigo Iatlen, em Açailândia, Estadão do Maranhão, onde nós temos audiência muito grande aí pela Rádio Marconi FM, os amigos da Panificadora Júlia, a todos vocês ouvintes aí da Rádio Marconi, em Açailândia, Estadão do Maranhão, muito obrigado, viu, por estarem ouvindo Mundo Sertanejo, Diego Valadares. Estamos no ar, ao som da viola, hoje traz os nossos amigos aí de Pouso Alegre, sul de Minas, para cantar bonito para vocês. Cardoso e Clemente cantam Os Verdes Campos da Minha Terra. É um grande clássico da nossa boa música sertaneja. Cantam Cardoso e Clemente. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. A minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar. Rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Nesse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar, minha querida Lídia Silva, em Tucuruí, no Maranhão, também não perde o nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Francisco Oliveira, da Rádio Difusora, muito obrigado, viu? Aliança FM em São Gonçalo, Rio de Janeiro, também exibindo nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Vamos até Volta Redonda, onde nós temos Adriano Martins. Adriano Martins, muito amigo também da minha querida amiga Marli Santos, né? Exibindo nosso programa em Volta Redonda, Rio de Janeiro, através da Rádio Acesa. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Acesa FM, nossa parceira aí de Volta Redonda, no Estadão do Rio de Janeiro. Minha querida Adriana Moraes, em Juara, também não perde o nosso Mundo Sertanejo. Aldinei Pereira, cabra danado aí de Vargem Grande do Rio Pardo, todos da equipe da VGFM, audiência fantástica aí, audiência muito grande em Vargem Grande do Rio Pardo e toda a região pela VGFM. Artemisa, a Rosenil de Pires e tantos ouvintes nós temos. Um abraço ao Dinei Pereira, inclusive ele está vendo aí a possibilidade de levar o show do Diego Valadares aí para a região, né? E você do Brasil inteiro que queira contratar o meu show, é fácil. Diego Valadares e banda aí na sua cidade, um show alegre, um show para cima. O nosso objetivo é realmente levar alegria, cantar bonito para esse povão que prestigia a nossa música sertaneja, né? Sertanejo universitário, sertanejo modão, a gente canta de tudo nos shows, viu? Ligue no 61-8257-0991. 61-8257-0991. Ou então, pode fazer contato comigo também no Facebook, né? No Facebook, só pesquisar Diego Valadares e a gente vai estar sempre falando, interagindo, né? Vai ser muito bacana. Um abraço a todos vocês do Brasil inteiro que estão sempre me adicionando no Facebook. Muito legal. A cada dia, novos amigos, graças a Deus, né? Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora? Paula Fernandes, Se o Coração Viajar. Olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar, sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Essa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar. Essa paixão viajar, vai chegar. Aonde a gente faz tudo por amor. Baby, baby, já chegou. Abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar, sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar. Essa paixão viajar, vai chegar. Aonde a gente faz tudo por amor. Baby, baby, já chegou. Seu coração viajar, vai chegar. Chegar. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida comunicadora aí da Tropical FM de Santa Luzia do Paruá, minha querida Isa Torres, a Irineu de Brito, todos os locutores da Tropical, um abraço, muito obrigado, viu? Eu estava vendo no site a minha nova música, Quero Você Pra Mim, é a quarta mais tocada aí da rádio. Muito obrigado, viu? A todos da equipe, o Ilami Policarpo, a Marlene, todos vocês, muito obrigado. E claro, os ouvintes aí que pedem, né? Que ligam na rádio pedindo, muito obrigado. A audiência fantástica nós temos aí nessa linda cidade. Um beijo no coração de todos vocês, amigos, ouvintes de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Valonir Fernandes canta aí, meu amigo Valonir Fernandes, aí de Castelo dos Sonhos, no Pará. Um abraço a todos da Cidade FM, o Douglas Araújo, a Cristiane, o Márcio Araújo, o Adão da Eletrônica, todos vocês, amigos, aí da Cidade FM de Castelo dos Sonhos, do Estadão do Pará. Dono da Razão, canta Valonir Fernandes, é o momento brega do nosso programa, né, para os apaixonados. Eu tinha você sempre em minhas mãos, e de repente tudo acabou. Você foi embora, me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Tinha você em meus braços, era a certeza que eu tinha. Entreguei feito um bobo, pensando que era só minha. Te procurei pelas ruas, atravessei a cidade. É só um cara chorando, porque amou de verdade. Eu achava que era dono da razão, e tinha você sempre em minhas mãos. De repente tudo acabou. Você foi embora, me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Convido pra cantar comigo meu grande amigo Kleber Moreno, da banda Contágio Mato Grossense. Simbora, Valonir, vamos falar de amor. Procurei pelas ruas, atravessei a cidade. É só um cara chorando, porque amou de verdade. Achava que era o dono da razão. Eu tinha você sempre em minhas mãos, e de repente tudo acabou. Você e me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Eu achava que era dono da razão, e tinha você sempre em minhas mãos, e de repente tudo acabou. Você foi embora, me deixou aqui sozinho. Não tenho nem um pouco de carinho, pois o mundo para mim se acabou. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Lucineia, em Berilo, Minas Gerais, não perde nosso programa. Sempre interagindo comigo no Facebook. A minha querida Vilma Fernandes, né? Toda a sua família, os papais, os avós, os irmãos, os primos, os amigos. Audiência fantástica em Caetitu,

Minha querida Vivi Maís, em Saré, no Pernambuco, também não perde um só mundo sertanejo. Minha querida Dalva Agapito, em Botucatu, Estadão de São Paulo. Botucatu, nós temos em nosso cantor, meu grande amigo, cantor aí de Botucatu, Deu branco aqui, perdão, viu? Perdão. Mas daqui a pouco eu falo o nome dele, viu? Meu amigo cantor, porque, graças a Deus, são tantos e tantos nomes, né? Mas, com certeza, daqui a pouquinho eu falo o nome dele. Depois, essa canção que vocês vão ouvir agora com Leonardo. Esse alguém sou eu. Canta, Leonardo. Meu pensamento são flores perfumando o vento até você. Meu momento, instante em que eu choro por não te ter. Me abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim: não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim. Mas alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar inesperadamente, embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Você não vai resistir, não vai entender. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Tudo que for só será dos pés ao céu, pra eu amar, amar você. Vai chegar inesperadamente, embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Você não vai resistir, não vai entender. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Muito bem, lembrando aqui, olha, o nosso cantor, meu amigo, sempre interagindo comigo no Facebook, a gente toca as músicas dele aqui, viu? Ele mora em Botucatu, faz sucesso em toda a região, meu amigo Lindomar Rodrigues, aí de Botucatu, no Estadão de São Paulo, né? Inclusive, vamos tocar a música dele agora? Lindomar Rodrigues canta pra vocês, Caso Complicado! Pela festa da janela eu vejo a lua adormecer. A saudade não me deixa te esquecer. Se o amor fosse um barquinho de papel, que eu pudesse segurar com minhas mãos, eu faria qualquer coisa que eu preciso pra te ver. Na verdade, o que eu mais quero é ter você. Te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. Se o amor fosse um barquinho de papel, que eu pudesse segurar com minhas mãos, eu faria qualquer coisa que eu preciso pra te ver. Na verdade, o que eu mais quero é ter você. Te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. Te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. O nosso amor. Muito bem, caso complicado. Linda canção do meu amigo Lindomar Rodrigues, de Botucatu pro Brasil inteiro. Meu amigo Jaquiba, os amigos da Jaquiba Web Rádio no Rio de Janeiro, meu amigo Gabriel, todos da equipe, muito obrigado, viu, exibindo o nosso programa. Locutor Clodoaldo, meu amigo locutor Clodoaldo Ferrazzo, Rádio Educador FM em Moraes Almeida, no Estadão do Pará, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Um abraço, viu, Clodoaldo Ferrazzo, todos da equipe da Educador FM aí em Moraes Almeida, no Estadão do Pará, exibindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Eliane de Jesus em Caetité, também não perde um só Mundo Sertanejo. Minha querida Maria de Fátima Matias, né? Maria de Fátima Matias, em Rio Doce, Maria Angélica, todos vocês da Doce Terra FM, muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora? Zezé de Camargo e Luciano, Sonho de Amor. Sabem como eu te esperei. Não.

louquinha, vai seduzindo devagar. Ai, que barriguinha. E final esse movimento, e final esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. E final esse movimento, e final esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. E final esse movimento, e final esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. E final esse movimento, e final esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Muito bem, meu amigo Afonso Braddock, todos da equipe da nossa Brasil FM em Formosa, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa todos os dias às 8 da manhã. E logo depois, ele, Afonso Braddock, comanda o Alô Goiás, audiência fantástica, né? Afonso Braddock, todos da equipe da nossa Brasil FM, nossa parceira na cidade de Formosa, Estadão de Goiás. Quem canta bonito, Léo Magalhães, A Pobreza. Dizem que é muito boa essa música, inclusive Edelson Moura me indicou e a gente toca, né? Léo Magalhães canta A Pobreza. Todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz. Eu tenho uma paixão que é proibida só porque sou pobre demais. Todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo.